Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Mântico. Já é sucesso! Não sei se você vai crer, mas eu sigo pensando em Luxuosa. Ti. Aquela noite de amor. Da pólvora. Pareceu até Paris. Alô, Falcão! Eu só querendo fugir, você me caçando na cama. Não, eu não fui tão forte, você parecia um... Carinho Martari Show, Billy Gomes, Neto Pitbull. Agora sinto... Um abraço aqui do Tom. DJ Tom. Não duvide dos momentos em que prometi te amar. Meu amigo Caco Doido, Alan Show. Coração se abre a... Danielzinho também. Agora sinto saudade. Se tudo começou aqui, aonde, Mickey? Na luxuosa carroça, amor. E a motoqueira? Foi onde te conheci. A dona da noite. Como eu vou te esquecer? Se a dona da noite chegou com DJ Frangini Tom, DJ Toninho Josias. Solteiro e seu Miguel aí, quem é que tá solteiro? Quem nunca traiu seu Miguel aí? Quem nunca traiu? Quem nunca traiu? Quem não tem hora pra chegar em casa aí, solta o grito. Só quem não tem hora pra chegar em casa. Quem vai chegar muito doidão em casa, solta o grito. Vamos dançar aqui já já. Tem o show do animal. Como é que eu tenho compromisso? Dia 14 tem a Luxuosa. A Luxuosa. Sei que é por meu namoro. Lá na Vila Sucucura. Pela primeira vez. Aproveitou, vacilou. Lá em Irituia. Nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer: vem cá que eu vou. Acabou. Quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem. Você quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Empresário Denizinho, sua primeira dama. Igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem? Obrigado, Guamã. Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. A gente vai dançando em São Miguel daquele jeito. A dona da noite chegou! É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. E aí? Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Alô? A gente dividir a cama e os planos. Luxuosa carroça da saudade. Num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha, num jardim de amor. Olha isso aí, também a Jaqueline Lima te cuidar, esperando. Oi! Vem, neném, que eu esperando aí no Piriá, o DJ Wellington Pressão em São Miguel do Guamá. Dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Meu amigo Jair de Ferro, Japa da Elite. Gente, estamos ali. Estamos no curral do nosso parceiro de El. Os chapéus. Aí, com a foto do seu DJ preferido. Pode arrumar as mãos. E tem foto, tem chapéu aí do DJ Tom. Você compra o seu chapéu. A gente dividir com a minha foto e vem tirar aqui uma foto junto comigo aqui. Meus planos. Tá ok? Oi? Tem do Josias. E você tira uma foto com o Josias com o chapéu. Tem do Franjinha. Tem do Maestro. Tem do Lúcio Campos. Lúcio Campos. Marcelo Filho da Grelis e a família Charuto. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Égua da bala. Toca pólvora aí, Falcão. Toca pólvora, Falcão dos Silva. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Você me lembra agora o que eu faço com o seu amor. Eu quero ir com você. Juninho pra seu DJ, que comanda o som do motivo de Irituba. Diga, me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Detonando todas. E aí, seu Miguel, vamos dançar que o homem do alô chegou na dona. A dona da noite. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Meu amigo Hugo, do Laranjal, do Jari, de Macapá. Alô, Gabriel Show. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. Hoje o homem do alô tá no setor da família doido. O grande Pedro doido. Genilson Mídia e o Vinícius. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive. A Issa Classe A é o nome da emoção. E aí, meu maestro? Hoje o maestro é Classe A, né? Como manda flores ou poemas, coisas que alegram o coração. E tá de carro aí? Conseguiu enfraquecer. Beijou, né? Fez o romantismo se perder. No lugar de carro. O carro do maestro bebe mais do que o Francisco. Mesmo se precisarmos de. Eu pensei que era o meu, né? Vamos acreditar. Só que o maestro comprou um que bebe mais. E nós merecemos essa. Um abraço aí, o Jadson. Silene. De o Curral lá de Pixuna. Preciso tanto. de você. Meu amigo Brilho Joido, vem de Irituia curtir o som no nome do Alô. Assim. Alô! Magno, nosso parceiro sempre ser. Paz no mundo e tudo lhe dá. E os momentos de felicidade nunca mais vão deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que... E o homem que é peixe é pra mulher tá na área. Camila, Suelen, amigas inseparáveis. Eu já sei. Da dona da noite. Quero. Comitiva da Marambaia de São Miguel. Bem melhor assim. Deixa eu abraçar o nosso grande parceiro Polio. Bora ver, Polio. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Da Cacapólvora Falcão dos Silva. Eu já sei que não te quero. Nossa, não deu nada por ali. É sincero. Dia 14, bem melhor assim. Lá de Ituia, a dona da noite. Foi sempre assim, esse amor. No começo, meio e fim. A verdade, nada demais. E aí, Henrique? Meu parceiro Henrique, ele seu grande amor. Sem mago. Sempre do jeito que ele gosta. E cara não ver coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. O grande Batista é da van e o negão da mídia. Tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem mago. Adrianinho PSC. A família terrorista. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. E agora? A luxuosa. Recordações. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará. Ei! Ei! Ei! Não brinque comigo assim. Ei, Júnior! Não diga que somos amigos, eu ainda amo você. Ei! Segue o líder! Ei! Tanto tempo já se passou. Mas em... Cadê a galera do Flamengo aí, hein? Eu ainda espero você. Aí, ei, segue o líder! Hoje alguém me falou de você. Alô, Pantera! Me falaram que você está mais magro. Disse que você perguntou por mim. Que será? Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. Rapaz, a minha orelha tá pegando fogo aqui. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou. Motora, Sucuri, locutor, Sidney, São Zé, Charlie Mecânico, Clássio e o Cássio. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Deixa eu abraçar o grande Messias, a Sueli, de Altamira. Um abraço a galera do Anani Deua de Prêmios. Também fechado com Alô. Alô, mostra aí qual é a aposta de sucesso. Claro que elas vão estar. Fechou na Pororoca e no Kalamazoo. O prédio solto no Brasil de norte a sul. E o gata rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Alô, Music! Alô! Meu amigo Quirinho Maués, Josi Modas, Music diz, é a marca do momento. Agora vestido o homem do alô. Alô! Seu cabelo loiro. São Miguel usa Music diz. Eu uso. Como foi? E você usa? Music diz. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Flashcelo! Eu vou morar na 13 de maio do comércio! É Flashcelo! É! Flashcelo, alô Bruno! Fechadão Gomes do alô também! Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby, I love you! Lúcio Cedês. Você lembra também? Vou dançar com meu amor pra conquistar seu A dona da noite chegou. Meu bem, eu quero só você. Meu amigo Neto Pitbull, um abraço. Vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Ouça essa canção que agora vai tocar. Marcelo, prepara RW Multimarcas aí no telão da Luxuosa. Toninho detona com emoção, fazendo a alegria do povão, porque o Tupinambá é o melhor. DJ Rafael Barreto, Rony Raivá e Luxuoso, vibra som. É um show de som, é um show de som, é o tremendão. Os seguidores, e aqui em São Miguel, ele que comanda, meu amigo Renan. Seu olhar nada é igual quando eu te conheci. O que, que ele fez? Me traiu de novo. O meu jeito de amar. Mas se e amigo Neguinho, Metallica e as meninas de beijo em cima. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Pra não perder tempo no CD do Luciano. Meu amigo Eric Tontato Reginaldo, diretamente do BCT. Amor, preciso ter você de novo. Não me deixe mais sofrer. Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. E a galera do açougue do Pedrão! Partiu meu coração quando você se foi. Mas ainda te... Nosso amigo Arroz Branco tá na área! Logo, meu amor! É o nome da emoção! Kira, Hugo Vinícius e o Neto Japonês Chayane, Tatiane e a família Massoni. A vida inteira é de apaixonar. As Barbies, amor. É o quê? É do coração. Meu amigo, meu grande amigo Dico da Turbo K, fechado também junto com meu parceiro Dieguinho do Morcá. É nós! É nós, papito! DJ Tom! E aí, Henrique? Dário, seu filho Lipe do Palio! Meu amor! A dona da noite chegou! E também fechado com o nome do Alô, Digital Eletro. Vendas de controladoras. Vendas. Geladeiras. Fogões. Mesas. Micro-ondas. Aceitamos todos os cartões de crédito. O nosso romance. Gêmeos. E o Ceará, alô, borracha. E DJ Leia tocando amor, fazendo. Vou tocar? Posso tocar? Posso tocar pra você? E aí, gatiada, é o nome da emoção. DJ Tom, esta é a Caça da Saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade. Esta é a Eu não me vejo mais me entregando. E aí, classe A? Você feriu meus sentimentos, mentiu. Amor, e não pude resistir. Você não deu valor, nem sequer ligou. Fiquei chorando loucamente, perdido de amor. Agora vem você pedindo pra voltar. Esqueça tudo que passou, por favor, não dá. Não te quero mais, vê se me deixa em paz. Você me magoou e eu chorei demais. Simplesmente foi inconsequente.

O curral do Diel. Quantas vezes tá liberado? Pensando nela. Taças, recordando que vivia. Chapéus, calcinhas e camisa da carroça ali, ó. Quando todo meu amor era pra ela, mas o tempo foi roendo eu e ela, nosso amor se derretendo feito vela. Ela então ficou só. Meu amigo Deus Santos só, e o Matheus. Saudade ficou. O Ridone. Ela então ficou. Rafa da família sem noção. Fiquei só, só saudade ficou. Vem bem que ela podia entender. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar e vê-la bem contente. E o Valdinei, mototáxi, completamente. Cadê um todos os status? Como ninguém mais pode se dar. Alô! Já tem o nosso show! E o quarteto se forma! Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo. Alô, Pichuna, não chega com o queixinho! Se é ruim. Se é aquele temperado ou se é aquele só com ar de sarro. Lúcio Campos. Falcão Luiz Silva! Dá-lhe a tua talagada, Falcão! Dá-lhe porque hoje tudo chega cedo em casa, meu irmão! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também. Deixa eu abraçar aí a nossa equipe. Olha a barba! Desse terra, mas você também podia marcar outra. E aí, Rover? Outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremação. Podia marcar outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar. Vai, Falcão, toca essa pólvora aí, toca essa pólvora aí! Outra data pra poder se enterrar. E seu Miguel? Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, bora formar o quarteto? Bem, não fui me divertir no velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder. E o Afonso do Shopping. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. da música. Olha aí, Babu! Você vê tudo que podia de você. Acredite. Camila, Sueli, amigas inseparáveis. Promessa, um abraço. De amor. Agora ela diz que vai voltar com seu velho amor. Aquele que ela disse não me amar e me maltratou. Não, minha religião não permite mais esses palavreados. E o nosso assessor, junto com a motoqueira, gerente Vera Verão, já já Mariana vai entrar. Ah, é? Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. GDS, abraço. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo. Aí, Lúcio, ele quer gravar um pendrive. Nunca vai ter 50 conto. Aí, é com ele. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Amigo Arroz, alô Arroz, eu te amo. Bora formar, Franginha, Toninho, eu te quero. Nosso amigo Carlinho, absoluto pressão, e São Miguel. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Vai começar o show! Tu me amas e que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E aí, Renan? Estou perto de... Nosso amigo Renan da RW Multimarcas, viu, compadre? No coração da Marambaia, sempre! Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. E também, então, a mamãe RW tá aqui no lado, viu? É a mamãe RW e a patroa, a patroa RW, família RW. Boutique que veste os carroceiros em Belém do Pará, ou melhor, no estado do Pará. Luxuosa Carroça da Saudade, agora com seu novo visual. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão distante. Alma. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeite e me ama com aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Dá-lhe carroça. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento. Oi! Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. E a saudade? O louco amor pode até machucar. Te abraço com muito carinho. Mas só assim, meu amor. Aí o soldado Machado, juntamente com o deputado, tá aqui com a gente. O deputado Careca, não é isso? O abraço aí do Carlitão. Já já o show aqui, São Miguel. O quarteto se forma. Nosso empresário Henrique, juntamente com a sua primeira dama, diretamente como sempre, lá de Paragominas, sempre aqui no apoio. Falcão e a dona Falcão, é o casal da emoção. Grito teu nome bem alto. E claro, nossa comitiva Carroça Festa, como sempre, atravessando fronteiras com a Luciosa. Bora, comitiva! O show vai começar! Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. O meu amor pode até machucar, mas só assim meu amor sente amar. Um louco amor pode até machucar. E aí? Só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Saudade, como é que é? Sonhei com você. Como é que foi? Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. E a saudade? Você suspirou. Ei! E se entregou pra mim. Só pra recordar, Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe entendi. E aí, carroça é fessa! E triste eu então fiquei. Aí, babuíno! Saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Aí, babuíno! Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim.